für dich eingesetzt habe. I stand here knowing that my story is part of the larger American story. O Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. 5, 4, 3, 2, 1. Entrada 001 do Diário de Pesquisa de Campo. Meu nome é Jonathan. Eu estou no momento na dimensão 3562. É uma dimensão que aparentemente não saiu da era medieval. É muito interessante porque aqui existe magia, aparentemente, e eu estou aqui com um convidado. Por favor, seu presente. É agora que eu falo? É agora mesmo. É aqui, né? Sim. Boa tarde, meu nome é Anselmo de São Vicente e eu nasci em Piraporim. Fui um guerreiro muito valente nas batalhas de São Vicente, por isso meu título. Fiquei acampado muito tempo em Utinga e conheci os grandes magos de Utinga. E... Nossa. Se você quiser que eu conte essas histórias, eu tenho muita coisa pra contar. Perfeito, sim. E agora eu já estou aposentado depois de tanto tempo. E agora eu sigo o rumo de meus parentes. Eu sou o marceneiro. Isso explica os barulhos de furadeira. Eu agora comando a oficina da família e tem umas pessoas trabalhando aí. Então é capaz que você escute algumas pessoas fazendo a obra. Sim, mas... eu tô ouvindo o barulho de o que parece ser uma broca. Como elas funcionam? Isso, sim. Eu então, não vi. Você falou que tem magia nesse mundo, sim. Magia sim. É muito comum. Inclusive, eu estou... olha só, esse aqui que eu posso fazer. Essa aqui é uma simples manipulação de energia. E a gente pode usar essa energia que existe na natureza pra aplicar umas... em ferramentas, né? Então a nossa magia alimenta ferramentas para construção e mineração. O que o pessoal tá fazendo aí no fundo é eles estão consertando estátuas que vieram de outro palácio e elas foram estragadas por conta da última festa. Que tipo, você conhece algum truque de festa? Algum truque mágico de festa? Você pode fazer aquela energia sem ter forma de gato ou alguma coisa do gênero? Posso, é tudo questão de prática. Você pode manipular pra ela fazer a forma de um gato. Ela mia, claro que mia. Vou fazer ela mia. Meu Deus. Fantástico. Que incrível. Pra gente é comum, né? Mas a gente tá acostumado a viver com a magia. Ajuda muito na nossa vida. Eu estou um pouco familiarizado com magia, mas é uma magia específica, a mágica azul. Eu não conheço essa magia. Eu acho que talvez se você conversasse com os mágicos de Utinga, eles entendam mais disso. Eu tenho medo, um pouco de receio de usar, porque eu uso ela pra viajar entre as dimensões que existem. Eu não sei se você sabe, mas esse não é o único universo que existe. Como assim? O que isso significa? Nada não, esquece isso. Enfim, você disse que foi um guerreiro, lutou em alguma guerra? O que deu meu título, inclusive, Anselmo de São Vicente, é que na Batalha de São Vicente nós defendemos invasores da África por 17 dias, sem comida praticamente, apenas lutando na praia com canhões mágicos e... Navios. Eram centenas de embarcações, eles não paravam de vir, nós éramos apenas 500. E vocês ganharam a batalha. E nós ganhamos. Morreram 499, mas... Bom, quem será o sortudo dessa quem batalha? Quem será o sortudo sou eu. Na semana seguinte, o rei me consagrou o Anselmo de São Vicente, o guerreiro mais valente da batalha, e provavelmente o único que ele podia condecorar, né? Afinal, só eu sobrevivi. Foi muito, muito intenso meus dias de luta, porque ultimamente os reinos andam muito em conflito. A magia, ela parece que anda meio escassa por aí, então às vezes ocorrem umas brigas por recurso, e especialmente reinos do continente africano, como o país do Congo e o reino de Gana, eles tão em crise ultimamente e nós não temos relações diplomáticas muito boas. E eles manipulam algum... É o mesmo tipo de magia? Ou Não, as magias nos mundos, nos reinos, na verdade, entre as pessoas, depende da profissão que elas seguiram na vida. Você vai manipulando a energia e ela vai se identificando com a sua personalidade. Então, por exemplo, a minha família de marceneiros que contrata outros marceneiros são pessoas que conseguem usar a magia para manipular ferramentas. E sua magia foi mudando quando você se aposentou? Foi. Eu usava minha magia para dar encantamentos para minha espada e escudo e... Só que agora que eu me aposentei, eu posso manipular as brocas e as picaretas e todas as outras ferramentas. Que incrível, você não é muito bom. Existem curandeiros que nascem em famílias de curandeiros que aprendem a manipular energia para curar ferimentos e outras enfermidades. E por assim vai. A realeza, na verdade, ela só é realeza porque elas podem manipular energia de jeitos diferentes. Elas não são atreladas às regras de família. Então elas são pessoas especiais que conseguem usar a energia para um modo diferente, pra, tipo, do jeito que quiserem. Ah, que interessante. E você conheceu alguém da realeza? Bom, quando eu fui condecorado, eu andei em diversos jantares e festas. E então eu vivi um pouco tempo aí no mundo da realeza. Então conheci o próprio rei de São Vicente, o conde de Piraporinha, que por mais que eu tenha nascido lá, ele ainda era um pouco recluso. Mas eu vou te falar, esse pessoal aí, ninguém daqui vai ouvir isso aqui, né? Isso aqui eu posso falar? Não que você... Ninguém daqui desse mundo vai ouvir. Oh. Dessas terras vão ouvir, só das minhas terras. Oh, eu posso contar segredos pra você, jovem. Ótimo, seria fantástico. Eles maltratam muito mal a gente. Aliás, veteranos de guerra são muito mal maltratados. Eu só tô trabalhando na aposentadoria porque eu não tenho fundo de garantia nenhum. Então tem uma questão muito, muito grave de tratamento economia, dos idosos. Sim, eu tenho um amigo meu que ele não... Bom, obviamente não luta na Batalha de São Vicente, ele é um pouco mais jovem. Mas ele estava em companhias pelo reino. E quando ele voltou, quando se aposentou, ele teve que se submeter à mineração de carvão. E ele perdeu um pulmão por conta dos gases. E agora ele vive com um pulmão meio mágico. Isso. Então, ele já tinha perdido outro pulmão? Não, ele perdeu um pulmão, se infectou com os gases da mineração de carvão. O outro não, incrivelmente. Uau, eu também não consegui. Enfim, pelo menos ele ainda tem um pulmão. Ele fala meio estranho, sabe? Ele respira, ele parece um balãozinho desinflando. Tipo... Ele tem que se esforçar a cada uns 3 minutos. Ele só por curiosidade, ele usa muito preto? Usa. Bom, a roupa dele, na verdade, ela era meio marrom, mas por conta do carvão ela acabou ficando preta e ficou impregnada até agora. E ele provavelmente usava capacete e máscara. Ou passou a usar máscara? Passou a usar máscara, mas já era tarde demais. Ah, sim. Então ele fala... Ele fala com uma voz meio ríspida. Qual o nome dele? Dario. Ah, Dario. Dario Vade. Ah, sim, Dario, não. Dario, ah, o senhor Vade. É, a família Vade é uma família muito, muito querida. Nossa, elas são... Nasceram em Piraporinha também, mas elas se remudaram. Mudaram pra ele outra cidade. Tem filhos e tal? Ou qualquer coisa de gênero? Olha, ele teve um filho, mas ele era muito baderneiro. Isso é um problema. Eu acho que ele não seguiu os caminhos da família até mais velho, mas acho que ele encontrou o seu caminho agora. Ah, sim. Ele tem muito conflito com o pai, o filho, né? Eu acho que ter essa família tem uns problemas a ser resolvidos, mas são pessoas boas. E o seu Dario, ele foi um guerreiro também. Foi. Imagino que não seja as mesmas batalhas que você. Não, ele é um pouquinho mais jovem só, então ele... Quando ele... Tava escalado pra lutar, a Batalha de São Vicente já tinha acabado. Então ele lutou em expedições pro leste, contra o povo do Chile e países ao norte. Assim. Ah, sim, sim. Eu gosto muito, eu particularmente gosto muito de histórias de heróis. Na minha serra também tem uma família de heróis que são o West Honda. Eles são conhecidos por serem muito fortes. Algumas pessoas leem meio errado, tipo Strong. coisas do gênero. É, são várias interpretações, porque é um povo muito antigo, mas eles são conhecidos por ser muito fortes. Entendo. Você manipula outro tipo de magia, jovem? Não, só a magia azul. Só tal de magia azul. É. Ok. Eu tenho... Eu gosto muito de alguns efeitos que dá pra fazer com a mágica azul. Acho que eu posso dar uma palhinha aqui. Ok. Ok. A mágica azul tem canalização, que é o mágica azul. Um mágica azul. E dependendo da melodia que eu toco, alguma coisa diferente acontece. Por exemplo, essa melodia, ninguém deu nome, a gente só aprende a manipular isso. Essa eu chamei de quebra-ponte. Quebra-ponte. E começou a chover. Meu Deus. E é minha... Nas minhas serras as pessoas têm problemas com a arquitetura de ponte e elas costumam cair quando chove. Mas é, eu evito. Aqui acho que não tem problema começar isso a chover um pouquinho. É um problema do governo local, não gasta direito nas construções. Não contratam pessoas como minha família, a gente teria dado muito jeito nessas pontes. Nossa, seria uma honra assim. É, eu posso mandar os meus melhores empreiteiros para realizar umas obras na sua ponte, se você quiser. Pelo menos uma vistoria. Ah, seria muito legal, a gente poderia manter contato. Fantástico. É, eu acho que é isso. É, o que você conhece da história da família real? A família real, ela na verdade mudou muito de 50 anos pra cá, na verdade, né? Foram batalhas de dinastias e dinastias que finalmente acho que se sossegou. É, a dinastia de Osasco agora é a que tá reinando. E antigamente tinha a dinastia de Jundiaí, a de Barueri e qual que era a outra? A de Grajaú. Ah, sim. Então eram essas quatro, batalhavam por 200, 300 anos, até meu tataratataravô lutando na guerra contra eles. Mas o que muitas pessoas não sabem é que todas originam do mesmo povo. Um povo que veio do... Ah, desculpa, meus funcionários estão... Ah, sim. É, eu não sei se vai aparecer na gravação, espero que não, mas não tem problema. As pessoas esquecem que nossa origem é a mesma. Nós todos viemos de reinos como da Bahia, e inclusive da capital magnífica de Recife, e etc. Ah, sim, adoro. Eu cheguei a visitar, acho e muito chegando aqui no condado de São Paulo, as pessoas se dividiram em pequenos clubes para manipular a terra de forma melhor, e só que isso foi muito tempo atrás, e então ocorreram diversas miscigenações e as pessoas foram se resguardando em relação à sua origem e criando dinastias. Então acabou criando conflitos depois e as pessoas esqueceram a sua origem. E eu acho isso sempre uma estupidez, mas como ser do exército é obrigatório, então eu fui obrigado a lutar. Inclusive eu tive que matar pessoas que eram tipo primos de segundo grau meu. Nossa, isso deve ter sido bem ruim. Foi ruim pra eles, porque os dois perderam a mão, eu perfurei o intestino de um com minha mão e o outro arranquei a mão com minha mão. Usando magia. Em formato de mão. Uau. É, eu não sei, vocês estão em um momento de paz agora? Finalmente as coisas se acalmaram. A dinastia de Osasco quer manter relações diplomáticas calmas com as outras dinastias. E acho que todas chegaram num consenso de que agora a dinastia Osasco vai permanecer até a eleição do próximo monarca. E acho que eles estão decidindo para circular entre cada dinastia, ser um de Osasco, um de Jundiaí, um de Barueri e outro de Grajaú. Eu acho que isso mantém uma uniformidade aí na questão do poder e não tem mais guerras. Nossa, que ótimo, isso é fantástico. É perfeito, eu não aguento mais arrancar mãos com mãos. É, não parece ser algo legal. Não é uma visão bonita, você vê aquele cotoco de ossos jogando sangue no seu hobby que você gastou uma fortuna. Com seus impostos, porque o exército, enfim. Assim, na minha terra, infelizmente, o único rei que existia morreu. Oh. O rei. Quem governa vocês? Ah, é complicado. A gente tem sérios problemas de organização, principalmente depois que o rei morreu. É, muita coisa parou de fazer sentido. O rei Roberto, ele era muito bom, ele mantinha as coisas muito em ordem. Na verdade, ele mantinha todo um calendário, e agora que ele não tá lá, o calendário não faz mais sentido. Porque como a gente não sabe mais quando passa o ano. Como assim vocês estão presos então num ano pra sempre? A gente tá criando uma organização nova. Tá difícil, mas a gente vai conseguir. É complicado. Mas muito obrigado pelo seu tempo. De nada, o prazer foi meu, jovem. Muito obrigado por ter aceitado o convite de novo. E acredito que seja isso. Eu tô encerrando essa entrada na minha pesquisa. Agora eu vou ter que seguir para outra dimensão. E é isso. Para quem esteja ouvindo, tchau. Até a próxima semana. Eu posso falar tchau também? Pode, tchau, sim. Tchau, tchau, pessoas. Não deixe seu rei morrer. Pode? Não é agradável. Não. E não arranquem mãos com mãos. Não façam isso. Nem não. Que seja seu primo. Muito menos. Que roubou sua galinha por 108 anos. Seria... Enfim, acho que é isso. Ok. Tchau, jovem.